Rádio USP apresenta... Tempo de Concerto. Hoje você vai ouvir... Música de Câmara. Produção e apresentação, Ricardo Balesteiro. Boa noite, temos então um outro programa nessa série de Música de Câmara, com duas obras bastante distintas, uma de Dvorak, Antonín Dvorak e Aaron Copland. Inicialmente temos o Quinteto para Piano e Cordas de Dvorak, que foi composto em 1887 e que mostra um compositor romântico nacionalista fazendo alusões ao material musical boêmio. E isto, naturalmente, essas melodias no estilo, né, popular boêmio, foram combinadas com uma técnica de composição bastante rica, bastante sofisticada, aprendida através do estudo das obras clássicas, desde Beethoven até Brahms. Aqui e ali aparecem em alguns momentos, canções e danças boêmias, como Dunka, Furiant, e aí outras alusões a materiais mais camponeses, digamos assim, no último movimento. Dunka quer dizer meditar, lembrar, e é caracterizada pela alternância abrupta entre um movimento lento, né, e outro rápido. O Scherzo é um Furiant, que combina uma valsa rápida, valsa sempre em três, né, compasso ternário, contra ritmos binários. É um movimento bastante interessante. E o final, como ele havia estudado as obras dos compositores germânicos, ele incluiu um fugato, o que era de praxe, para mostrar que o compositor tinha técnica, né? Então temos aqui o Quinteto para Piano e Cordas em Lá Maior, Opus 81, de Antonín Dvorak, com os seguintes movimentos: Allegro ma non tanto, Dunka andante con moto, Scherzo Furiant, molto vivace, e Finale Allegro. Vamos ouvir isto na interpretação de Rudolf Irkuzny, pianista tcheco, que está em casa aqui, né, com a obra do compositor do mesmo país, e o Quarteto Juilliard. Thank you. Thank you. Em 1933, Aaron Copland escreveu a sua Short Symphony. Essa obra foi dedicada a Carlos Chávez, compositor mexicano, que, na verdade, regeu essa versão orquestral desta Short Symphony. E em 1936, quando o compositor Aaron Copland tinha 36 anos, ele fez um arranjo desta obra para clarinete, piano e cordas, uma versão de música de câmara. Esta obra é realmente notória, ela é bastante típica do compositor, demonstra economia de meios, uma clareza de ideias e, claro, ritmos da fronteira sul dos Estados Unidos. O Copland tinha uma amizade muito grande com compositores da América Latina, quer dizer, ele via os Estados Unidos também parcialmente como um país que continha esses elementos do sul, né? Esses ritmos que vinham, digamos, da fronteira com o México. Ele foi amigo de vários compositores latino-americanos, inclusive do nosso grande compositor Camargo Guarnieri. E algumas de suas obras foram dedicadas a esses compositores. É claro que a obra de Copland demonstra aqui e ali um otimismo muito grande que é típico da época e do país, né? No caso dos Estados Unidos. E a linguagem harmônica bastante arrojada, bastante interessante, bastante tensa, muitas vezes, e bastante seca. Essas são as características importantes da obra de Aaron Copland. Vamos ouvir então esse sexteto para clarinete, piano e cordas, e quarteto de cordas, com os movimentos allegro vivace, lento e finale. Vamos ouvir isto com Harold Wright, clarinete, Aaron Copland, o próprio compositor ao piano, acompanhados pelo quarteto Juilliard. Thank you. Thank you. Thank you. Agora, encerrando este programa, eu gostaria de convidá-los para o próximo programa, o último desta série dedicada a intérpretes da música de câmara, que vai abordar o quinteto de Franck para piano e alguns duetos para voz e piano de Tchaikovsky. Obrigado e até o próximo programa. Você ouviu? Música de Câmara. Produção e apresentação, Ricardo Balesteiro.